So I don't need to go get the red on my right to the better on the left and I'll do what I can. Okay. Nível autorizado 3 e 8 graus. Você coloca na pista 17, primeira curva direita, saída São Bruno, luz da transição Mótivo, propondo 5571, controle Salvador, 1, 2, 0, 8. Apenas após a 07-00 do Lúcio.